Ficheiro 29, terceira parte, fusões, 16 de maio a 14 de julho. Na Suécia, 13% das mulheres foram vítimas de violência sexual agravada fora de um relacionamento sexual. Página 257, capítulo 15. Sexta-feira, 16 de maio. A sábado, 31 de maio. Mikhail Blomkvist saiu da prisão de Rulekar na sexta-feira, 16 de maio, 2 meses depois de lá ter entrado. No próprio dia em que iniciara o cumprimento da sentença, apresentara, diga-se que sem grandes esperanças, um pedido de liberdade condicional. Nunca compreendeu as razões técnicas da sua libertação, mas achava que tinha talvez tido qualquer coisa que ver com o facto de nunca ter aproveitado uma saída precária e de a população prisional ser constituída por 42 indivíduos, havendo apenas 31 camas disponíveis. O certo era que o diretor da prisão, um exilado polaco de 42 anos, chamado Peter Zarowski, com quem ele se dera, aliás, particularmente bem, tinha assinado uma recomendação de redução da pena. A passagem por Rulekar fora tranquila, até agradável. O estabelecimento tinha sido concebido, como Sarovski costumava dizer, para albergar trapaceiros e condutores embriagados, não criminosos empedernidos. As rotinas diárias faziam lembrar a vida numa pousada de juventude. Os outros presos, metade dos quais eram imigrantes de segunda geração, viam-no como uma espécie de avis rara. Para já era o único dos residentes a aparecer no noticiário da TV, o que lhe dava um certo estatuto. No primeiro dia, chamaram-no a entrevista e ofereceram-lhe terapia, treino nos armazéns como Vux ou várias opções de cursos para adultos à escolha e aconselhamento ocupacional. Mikhail não sentia necessidade de reabilitação social. Tinha completado os seus estudos, ou pelo menos assim pensava, e já tinha emprego. Em contrapartida, pedir autorização para ter o seu highbook na cela, de modo a poder continuar a trabalhar no livro que lhe tinha sido encomendado. O pedido fora deferido sem mais formalidades e Zarowski arranjara-lhe um armário que podia fechar à chave. Não que qualquer dos outros reclusos fosse capaz de lhe vandalizar e muito menos roubar o computador. Na realidade, pareciam sentir, em relação a ele, um certo instinto de proteção. E fora assim que Mikhail Blomkvist passara 2 meses a trabalhar cerca de 6 horas por dia na crónica da família Vanger, tarefa que só interrompia para cumprir as obrigações que o regulamento lhe impunha ou para o recreio. Ele e 2 outros presos, um dos quais era oriundo de Svakvda e tinha ascendência chilena, estavam encarregados da limpeza diária do ginásio da prisão. O recreio consistia em ver televisão, jogar cartas e levantar pesos. Mikhail descobrira que era um jogador de póquer bastante razoável, o que o não impedira de perder 50 euros todos os dias. Os regulamentos permitiam jogar a dinheiro, desde que a banca não excedesse 5 croas. Só fora avisado da sua libertação no dia anterior à saída. Sarovski chamara-o ao seu gabinete e tinham brindado com aquavit. Regressou diretamente à cabana em Hedeby. Quando começou a subir os degraus do alpendre, ouviu um miado e viu-se escoltado pelo gato castanho avermelhado. Ok, podes entrar, mas olha que ainda não tenho leite. Desfez as malas. Era como se tivesse estado de férias e descobriu que tinha saudades da companhia de Zarowski e dos outros presos. Por absurdo que parecesse, apreciara a sua estada em Rulekar, mas a libertação fora tão inesperada que não tivera tempo de avisar, fosse quem fosse. Passava pouco das 6 da tarde. Foi apressadamente ao cônsul fazer umas compras antes que fechasse. Quando chegou a casa, ligou para Erika. Uma mensagem comunicou-lhe que a assinante estava indisponível. Deixou recado a pedir que lhe ligasse no dia seguinte. Feito isto, dirigiu-se à casa de Henrik. Encontrou-o no resto do chão. Ao vê-lo, o velho arqueou as sobrancelhas, surpreendido. Evadiste-te? Redução de pena. Não estava à espera. Eu também não. Só soube ontem à noite. Ficaram a olhar um para o outro durante alguns segundos. Então o velho surpreendeu Mikhail, estendendo os braços e abraçando-o com força. E agora mesmo jantar. Faz-me companhia. Ana apresentou uma enorme quantidade de empadas de bacon com mirtilos. Ficaram sentados à mesa a conversar durante quase 2 horas. Mikhail explicou até onde tinha avançado na crónica da família e deu conta dos lugares onde havia buracos e falhas. Não disseram uma palavra a respeito de Harriet, mas Wanger falou longamente sobre a Millennium. Tivemos 3 reuniões da administração. Frankenberger e o teu sócio Malm tiveram a gentileza de aceitar fazer 2 delas aqui. E o Dirch representou-me na de Estocolmo. Bem desejava ser alguns anos mais novo, mas é realmente muito cansativo para mim viajar até tão longe. Vou tentar ir até lá no verão. Não há qualquer razão para não fazer as reuniões aqui na ilha, disse Mikhail. Então, que tal se sente como co-proprietário de uma revista? Wanger esboçou um sorriso trucista. Bem, a verdade é que não me divertia tanto há muitos anos. Dei uma olhadela às finanças e pareceram-me bastante bem. Não vou ter de pôr tanto dinheiro como pensava. A diferença entre receitas e despesas está a diminuir. Falei com a Erika esta semana. Disse-me que as vendas de publicidade estão a animar. Está a começar a dar a volta, sim, mas vai demorar. Ao princípio, as empresas do grupo Wanger entraram em força e compraram uma porção de anúncios de página inteira. Mas 2 antigos anunciantes, uma operadora de telemóveis e uma agência de viagens, voltaram ao redil. Temos levado a cabo uma campanha personalizada junto dos inimigos do Venastrum e podes crer que há uma longa lista deles. Algum contacto direto da parte de Venastrum? Bem, não exatamente, mas deixámos filtrar a história de que é ele quem está por detrás do boicote contra a Millennium. Deve ter ficado furioso. Diz-se que um jornalista do DN tentou abordá-lo a respeito do assunto e ouviu uma resposta torta. Está a gostar, não está? Gostar não é a palavra exata. Há anos que devia ter-me dedicado a isto. O que é que afinal há entre si e o Venastrum? Nem sequer tentes. Saberás tudo no fim do ano. Quando Mikhail Blomkvist saiu de casa de Wanger, já perto das 9, havia no ar uma clara sensação a primavera. Estava escuro e ele hesitou por um instante. Finalmente fez o circuito que já se lhe tornara familiar e foi bater à porta de Cecília Wanger. Não sabia muito bem o que esperava. Cecília abriu muito os olhos e não conseguiu disfarçar uma expressão constrangida enquanto se afastava para o deixar entrar. Ficaram ali, frente a frente, subitamente inseguros um do outro. Também ela lhe perguntou se tinha fugido e ele explicou o que se passara. Só queria dizer olá. Vim interromper alguma coisa? Ela evitou-lhe o olhar. Mikhail percebeu no mesmo instante que não estava particularmente feliz por vê-lo. Não, não. Entra. Queres café? Sim, obrigado. Seguiu-a até à cozinha. Cecília manteve-se costas voltadas enquanto preparava a máquina. Ele pousou-lhe uma mão no ombro e ela pôs-se rígida. Cecília, não estás nada com ar de quem quer oferecer-me café. Só te esperava para o mês que vem. Surpreendeste-me. Ele fê-la voltar-se, de modo a poder ver-lhe o rosto. Ficaram silenciosos por um instante. Ela continuava a não lhe enfrentar o olhar. Cecília, esquece o café. O que é que se passa? Ela abanou a cabeça e inspirou fundo. Mikhail, gostava que te fosses embora. Não perguntes nada. Vai, por favor. Mikhail regressou à casa de hóspedes, mas deteve-se junto ao portão, indeciso. Em vez de entrar, desceu até ao canal, perto da ponte, e sentou-se numa rocha. Fumou um cigarro enquanto punha os pensamentos em ordem e tentava adivinhar o que poderia ter transformado tão radicalmente a atitude de Cecília Wanger em relação a ele. Subitamente, ouviu o barulho de um motor e viu um grande barco branco entrar no canal por baixo da ponte. Quando passou, avistou Martin Vanger ao leme, muito atento aos baixios e rochas submersas. O barco era um iate de 12 metros, rápido e potente. Pôs-se de pé e meteu pelo caminho que levava ao porto de recreio. Descobriu que havia já vários barcos na água, tanto veleiros como a motor. Viu vários Petersens e um iate classe IF que ficou a balouçar suavemente depois da passagem do iate de Martin. Outros eram maiores e mais caros. Reparou no Halberg Rassi. Também os barcos da marina espelhavam a estrutura de classes na ilha de Hedeby. O de Martin Vanger era de longe o maior e mais luxuoso à vista. Deteve-se diante da casa de Cecília Vanger e lançou um olhar às janelas iluminadas de primeiro piso. Finalmente regressou a casa e ligou a máquina de café. Foi até ao escritório enquanto esperava que a água fervesse. Antes de se apresentar em Rulacker, tinha devolvido a Henrik Vanger a maior parte da documentação relativa a Harriet. Parecera-lhe mais sensato não a deixar ao abandono numa casa deserta. Agora as prateleiras pareciam nuas. Conservara apenas 5 dos blocos de notas de Henrik que levara para a prisão e que acabara por decorar. Reparou num álbum que deixara esquecido na última prateleira da estante. Levou-o para a mesa da cozinha. Encheu a chávena de café, acabado de fazer, e começou a folheá-lo. Eram fotografias tiradas no dia em que Harriet desaparecera. A primeira era a última, de Harriet, no desfile do Dia da Criança, em Hedestad. Seguiam-se cerca de 180 fotos muito nítidas do acidente na ponte. Já em várias outras ocasiões, tinha estudado à lupa aquelas fotos. Agora passava as páginas quase distraidamente. Sabia que não ia encontrar nada que não tivesse já visto. Na realidade, sentiu-se repentinamente farto do inexplicável desaparecimento de Harriet Vanger e fechou o álbum com um gesto brusco. Aproximou-se, agitado, da janela da cozinha e espreitou para a escuridão. Então, olhou para o álbum. Não saberia explicar a sensação, mas um pensamento atravessara-lhe fugazmente o espírito, como que numa reação a qualquer coisa que tivesse visto. Era como se uma criatura invisível estivesse a sussurrar-lhe ao ouvido, eriçando-lhe os cabelos da nuca. Voltou a abrir o álbum. Folheou-o, página a página, examinando todas as fotos da ponte. Olhou para uma versão mais jovem de Henrik Vanger, ensopado em óleo de aquecimento, e para uma versão mais jovem de Harald, um homem que ainda não tivera ocasião de conhecer. A guarda de proteção partida, as casas, as janelas dos veículos visíveis nas fotos. Identificou facilmente uma Cecília de 21 anos, no meio dos espectadores. Vestia um vestido claro e um casaco escuro e aparecia em pelo menos 20 das fotografias. Sentiu-se invadir por uma vaga de excitação. E se alguma coisa aprender ao longo dos anos fora a confiar nos seus instintos. E esses instintos estavam a reagir a qualquer coisa que havia naquele álbum, apesar de não saber ainda dizer o que era. Continuava sentado à mesa da cozinha às 11 horas da noite, a examinar uma a uma as fotografias, quando ouviu a porta da rua abrir-se. Posso entrar? Era Cecília Vanger, que sem esperar resposta se sentou em frente dele, do outro lado da mesa. Mikhail teve uma estranha sensação de déjà vu. Cecília usava um vestido solto, de um tecido fino e claro, e um casaco azul acinzentado. Roupas quase idênticas às que vestia nas fotografias de 1966. O problema és tu, disse. Mikhail arqueou as sobrancelhas. Desculpa, mas apanhaste-me de surpresa quando me bateste à porta esta noite. Agora estou tão infeliz que não consigo dormir. Porquê é que estás infeliz? Não sabes? Ele abanou a cabeça. Se eu te disser, prometes não rir? Prometo. Quando te seduzi no inverno passado, Foi um gesto idiota, impulsivo. Queria um pouco de prazer, mais nada. Naquela primeira noite estava bêbada e não tinha a mais pequena intenção de iniciar uma relação a longo prazo contigo. E então aquilo transformou-se noutra coisa. Quero que saibas que aquelas semanas em que te tive como amante ocasional foram das mais felizes da minha vida. Eu também te achei encantadora. Mikhail, tenho andado a mentir a ti e a mim mesma. Nunca fui particularmente descontraída no que respeita ao sexo. Tive 6 parceiros sexuais ao longo de toda a minha vida. Uma vez, quando tinha 21 anos e era debutante. Depois com o meu marido, que conheci quando tinha 25 anos e que acabou por revelar-se um filho da mãe. E depois, umas poucas de vezes, com 3 tipos que conheci, com vários anos de diferença. Mas tu provocaste qualquer coisa em mim. Não me fartava, queria sempre mais. Tinha qualquer coisa que ver com o facto de seres tão pouco exigente. Cecília, não tens... Xiu, não interrompas, ou nunca serei capaz de dizer-te isto. Mikhail ficou sentado em silêncio. No dia em que partiste para entrar na prisão, senti-me completamente miserável. Tinhas desaparecido, como se nunca tivesse existido. Estava tudo às escuras aqui na casa de hóspedes. A minha cama estava fria e vazia. E ali estava eu, outra vez uma solteirona de 56 anos. Calou-se por momentos e olhou nos olhos. Apaixonei-me por ti no inverno passado. Não era a minha intenção, mas aconteceu. E então caí em mim e percebi que só cá estavas temporariamente. Um dia partirias de vez e eu ficaria aqui sozinha pelo resto da minha vida. Doeu tanto que decidi que não ia voltar a deixar-te entrar quando regressasses da prisão. Lamento. A culpa não é tua. Quando saíste lá de casa há pouco, sentei-me numa cadeira e fartei-me de chorar. E então decidi uma coisa. O que foi? Ela baixou os olhos para a mesa. Que tinha de ser completamente louca para deixar de estar contigo, só porque um dia vais ter de partir. Mikhail, podemos começar outra vez? Consegues esquecer o que aconteceu há pouco? Está esquecido, disse ele. Mas obrigado por me teres dito. Ela continuava a olhar para a mesa. Se ainda me queres, vamos fazê-lo agora. Ergueu os olhos para ele. Então pôs-se de pé e dirigiu-se à porta do quarto. Pelo caminho, deixou cair o casaco no chão e puxou o vestido por cima da cabeça. Mikhail e Cecília acordaram quando a porta da frente se abriu e alguém andou pela cozinha. Ouviram o baque de qualquer coisa pesada a ser pousada no chão junto da salamandra. Instantes depois, Érica estava à porta do quarto com um sorriso que rapidamente se transformou numa expressão chocada. — Oh, Deus! — exclamou e recuou um passo. — Olá, Érica! — disse Mikhail. — Olá! Peço imensa desculpa por ter entrado desta maneira, devia ter batido. E nós devíamos ter fechado à chave a porta da frente. Érica, apresento-te a Cecília Vanger. Cecília, a Érica é a diretora editorial da Milênio. Olá, disse Cecília. Olá, respondeu Érica. Parecia incapaz de decidir entre entrar no quarto e apertar delicadamente a mão a Cecília ou sair dali para fora. Posso ir dar uma volta? Que dirias a, em vez disso, pôr o café a fazer? Mikhail olhou para o despertador em cima da mesa de cabeceira. Passava de meio-dia. Érica assentiu e fechou a porta do quarto. Mikhail e Cecília olharam um para o outro. Cecília parecia embaraçada. Tinham feito amor e conversado até às 4 da manhã. Então Cecília dissera que achava que ia ficar o resto da noite e que de futuro se estava nas tintas para que se soubesse que ela andava a dormir com Mikhail Blomkvist. Dormira de costas voltadas e com o braço dele apertado contra os seios. — Escuta, não há problema, disse Mikhail. A Érica é casada e não é a minha namorada. Vemo-nos de vez em quando, mas o que menos lhe importa é se há ou não alguma coisa entre nós. Muito provavelmente neste momento está tão atrapalhada como tu. Quando foram para a cozinha, um pouco depois, Érica tinha posto a mesa, com café, sumo de laranja, marmelada, queijo e torradas. Cheirava bem. Cecília foi direita a ela e estendeu-lhe a mão. Fui um pouco brusca, há bocado. Olá. Querida Cecília, peço desculpa por ter irrompido no vosso quarto daquela maneira, disse uma muito embaraçada Érica Berger. Esqueça isso, pelo amor de Deus, vamos tomar um pequeno almoço. Depois do pequeno almoço, Érica despediu-se e deixou-os sozinhos, dizendo que tinha de ir cumprimentar Henrik. Cecília levantou a mesa, mantendo-se de costas para Mikhail. Ele aproximou-se e passou os braços à volta dela. O que é que acontece agora? Perguntou Cecília. Nada. É muito simples. A Érica é a minha melhor amiga. Estamos juntos, intermitentemente, há 20 anos. E espero que assim continuemos por mais 20. Mas nunca fomos um casal e nunca interferimos nos romances um do outro. É isso que temos? Um romance? Não sei o que é que temos, mas aparentemente damos-nos bem. Onde é que ela vai dormir esta noite? Havemos de arranjar-lhe um quarto, algures. Em casa do Henrique, talvez. Em todo o caso, não será na minha cama. Cecília pensou nisto por uns instantes. Não sei se sou capaz de lidar com uma coisa destas. Tu e ela podem funcionar dessa maneira, mas eu não sei, nunca. Abanou a cabeça. Vou para casa. Preciso de pensar um pouco em tudo isto. Cecília, já me tinhas perguntado e eu já te tinha falado da minha relação com a Érica. A existência dela não pode ter sido uma surpresa assim tão grande para ti. É verdade, mas enquanto ela estava longe, em Estocolmo, eu podia ignorá-la. Cecília vestiu o casaco. Esta situação é absurda, disse com um sorriso. Vai jantar lá a casa esta noite. Leva a Érica. Acho que vou simpatizar com ela.